WC Felipe Hatche WC no beat. Sabedoria e fé, Sistone, né? Qual o plano de hoje? Comer mulher, tanto pronto pra noite. Nike no pé, WC nos falante. Acho que ela não gostou, foco, foda-se, foda-se, foda-se. Hoje tem, gaiola tem também. Colômbia, bate palma com a bunda. Bate palma com a bunda, bate palma com a bunda. WC, transforma essa porra no real poder. Todas as bandidas da cidade gritam amém. Hoje vai dar bom porque elas estão na pista. Artilheiras no jogo da putaria. Tô na onda, para tudo. Ela é minha hoje, hoje. Nego eu juro, nego eu juro. O menor da tropa, tão milionário. Esquece o ex, aquele otário. E vem comigo. Aqui, WC Hat Davi. A mina tá muito pra frente. Morena foi a maior bunda que eu já vi. Socorro, será que é ilusão? Do morro, falei na mansão. Com ela eu caso, construo família. Dispenso todas e morro casadão. Complexo do Lins, pura mídia. Renan da Penha, o povo te ama. Sem liberdade, não tem alegria. Positividade, porque a noite chama. Hoje tem gaiola, tem também Colômbia. Bate palma com a bunda, bate palma com a bunda, bate palma com a bunda. Deve ser. Se foda o que vão falar, nós joga com força e sim o plural matar. Rasga a folha, rasga o cash, pega a folha. Bola um beck, canta no sul e gasta no nordeste. Notas vermelhas, dá prova do pro Ed. Notas azuis, na carteira dos moleque. Sextou, né? Qual o plano de hoje? Como é mulher, não tô pronto pra noite. Nike no pé, dá no seu salante. Desde que ela gostou, eu falo foda-se, foda-se, foda-se. Sextou, né? Qual o plano de hoje? Como é mulher, não tô pronto pra noite. Nike no pé, dá no seu salante. Acho que é meu gosto, foco, foda-se, foda-se, foda-se. Hoje tem gaiola, tem também Colômbia. Bate palma com a bunda, bate palma com a bunda, bate palma com a bunda. WC.